Este concelho é obviamente um concelho que está bastante à frente nessa matéria, mas muitos concelhos por toda a região centro e pela região norte vão já começando a reconstruir a vida das famílias, vão reconstruindo a vida das suas comunidades. E esse é o aspecto fundamental agora, reconstruir o país, reconstruir as aldeias e os concelhos afetados. Sabemos que tivemos condições difíceis, sabemos que tivemos uma tragédia com impacto brutal, evidentemente até na perda de vidas humanas, mas agora o que nós queremos é dar este sinal às pessoas e às empresas. Reconstruir, agir para reconstruir e para voltar a construir estas regiões. E é o que estamos a fazer aqui. O caso de Oliveira do Hospital é um excelente exemplo. Há bem mais de uma dezena de casas já em reconstrução, pequenas reparações concluídas, janelas partidas, caixilharias, etc. Reparações mais importantes como esta, em que foi preciso reconstruir todo um telhado de uma habitação, janelas, caixilharias, está concluída no essencial, a família já regressou para a sua habitação e, portanto, este é o sinal que a partir daqui de Oliveira do Hospital podemos dar ao país. O país já está a agir, as autarquias estão a agir, a CCDR, todos nós estamos juntos para reconstruir o país, para reconstruir a região centro em particular, que foi mais afetada, mas também vários concelhos da região norte.